O futebol é o esporte mais popular do Brasil, mas pouca gente sabe que está acontecendo uma Copa do Mundo de futebol feminino. Pouca gente sabe que o Brasil já foi eliminado. Pois é, mas olha que nos Estados Unidos a coisa é bem diferente. Vejam só isso. A seleção norte-americana vai enfrentar a seleção da China pelas quartas de final em Ottawa nesta sexta-feira. Pasmem! Os ingressos estão sendo vendidos 5 vezes a mais do que o preço de tabela. Tudo isso no Lansdowne Stadium. Um ingresso de $35 está custando $189. Veja só, como Orawa é uma cidade próxima à divisa com os Estados Unidos, muita gente dos estados de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York vão acompanhar a partida, mas esse estádio tem capacidade para 30 mil e o interesse é muito grande, e agora vai ter que acomodar todos os americanos que estão viajando para acompanhar seleção feminina de futebol americano contra a China. Excuse me. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.